Acho que me apaixonei da primeira vez que te vi. Seu rosto nunca me esqueci, mas não sorria só pra mim. Passou por mim sem perceber, sem me olhar, nada a dizer. Confesso, nem mesmo notei que desde então algo mudou em mim. Cheguei à conclusão de ser feliz era mais simples só deixar que alguém também gostasse de viver sorrindo. Agora que estou tão longe de você, não sei o edifício onde você mora. Pois é difícil ver você agora. Que o meu futuro só depende da resposta de você. De ser só não vale dizer, não sei. Pois é difícil ter você agora. A gente para e o tempo vai embora. Sorrindo para tanta gente, mas deixando a gente só diante de um computador. Tive medo de pensar que a gente fosse só figuração dessa novela da imaginação. Conhecesse a máscara mais cedo ou tarde cairia. Encontraria as nossas diferenças mortas pelo chão. Virei amigo nessa relação e era tão louco não ignorar que quando a gente se encontrava era como se fosse um imã que grudava. E ainda assim eu não sabia nada de você e o edifício onde você mora. Pois é difícil ver você agora. Que o meu futuro só depende da resposta que você disser. Só não vale dizer, não sei. Pois é difícil ver você agora. A gente para e o tempo vai embora. Sorrindo para tanta gente, mas deixando a gente só diante de um computador. Achei que foi pura insensatez, mas só segui a intuição. No dia em que finalmente te beijei, notei que também disparava seu coração. Confesso, nem acreditei. Estava mais linda que o pôr do sol. Era recíproca a solidão e tudo que vivemos antes de adeus. Pra que pudéssemos ser livres, pra dizer a todo mundo que agora eu sei. O edifício onde você mora é o mesmo onde eu também moro agora. E o meu futuro é de quem cansa de viver sorrindo. Encosta no meu peito antes de dormir. Esse foi só o começo dessa história. E tanta gente teve essa vitória. E se você sorrir já sabe, o melhor de nossas vidas ainda está mesmo por vir.